gosto de trabalhar com o pé no chão, sem emoção, e fazendo o levantamento mais próximo da precisão possível do número de votos que o governo vai ter. É uma proposta que muda um conceito, não é uma mudança de regra, mas é um novo conceito no ajuste fiscal. Isso, claro, gera incertezas e gera realmente a necessidade de esclarecimentos. Então, nós estamos confiantes de que ainda hoje nós teremos o primeiro turno já vencido e aprovada essa proposta. Agora, você viu que o ministro Barroso já vetou, né, a ideia da oposição de obstruir a PEC? É porque o controle da constitucionalidade arbitrado pelo Supremo, o ministro Barroso, eu estava lendo agora, foi preciso, né, se dá pós-promulgação numa ação, né, de inconstitucionalidade. Nesse caso, foi claro um movimento político, né, para tentar obstruir ou para tentar dificultar a aprovação da PEC, mas a CCJ, que é o fórum adequado dentro do legislativo, já deu admissibilidade, a constitucionalidade, agora vamos mudar o Brasil. O senhor acredita em 306, mas qual o seu palpite em relação aos votos? Olha, é o que eu falo, muito realismo sempre, mas nós esperamos ter acima de 350 votos. Mas obrigada. O fato de exonerar dois ministros não é um sinal de que o governo está preocupado com esse fórum de votação? Boa pergunta. Ao contrário. É porque os ministros querem fazer parte dessa história, dessa linha divisória de demarcação entre a irresponsabilidade fiscal e a responsabilidade fiscal. Hoje, a gente pode travar exatamente isso. Eu não estou falando para nem julgando ninguém para trás, mas vai ser uma linha, vai ser um corte da irresponsabilidade fiscal com a responsabilidade fiscal. Rogério Luz, deputado, acabou de falar aqui com a imprensa.